O Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal firmaram um acordo de colaboração técnica para a troca de informações e para o desenvolvimento de ações de combate ao crime organizado. O acordo permitirá a integração de esforços entre as instituições. A coordenadora do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Cássia Virgínia Gontijo, explica como o acordo funcionará. Esse acordo prevê a participação da Polícia Rodoviária Federal tempo integral no GAECO. E, obviamente, com esse tempo integral da Polícia Rodoviária Federal no GAECO, nós vamos estar trocando informações, nós vamos estar recebendo informações, nós vamos estar podendo concretizar ações no combate à criminalidade. O superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, Paulo Henrique Mota, também salientou a importância do termo para a segurança pública no estado. A Polícia Rodoviária Federal, ela está sempre incumbida e imbuída de oferecer à população a segurança pública. E este acordo de cooperação técnica que firmamos com o Ministério Público Estadual, ele vai justamente ao encontro desse objetivo, uma vez que nós vamos unir forças e conhecimentos para uma concatenação de ações a fim de combater organizações criminosas que têm importunado a vida do cidadão em Minas Gerais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.